Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Asila Cast. Aqui é Joel Suki e nós roubamos uma pauta do Guanabara. É o quê, mano? Que porra, mano? E aqui vamos nós. Nem se apresenta, baitola. Ficou bom. E aqui é o Neto Maru e o apelido do Theo é mentira porque ele tem a perna curta. É, e no episódio de hoje, como eu disse, a gente vai fazer um episódio de verdades ou mentiras, né, cara? De guacamole, né, também. Pois é. Guacamole? Ah, mano, disse que roubou a guacamole aí de não sei quem, mano. Vamos lá, vamos pros e-mails. Correio. Vamos para mais uma semana de e-mails do Asila Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, né? Um abraço aí para todos os ouvintes novos do Asila Cast, né, cara? Se vocês quiserem dar um comentário também, né, cara? É, porque sejam bem-vindos, mas também não é de graça, né? Comente aí. É, cara, a gente sempre gosta do feedback da galera, né? Sempre quando a gente vê alguém assim novo, né? A gente vê um ouvinte novo. Pra galera que baixa o cast pelo feed, pelo iTunes, não passa nem pelo site, dá uma passada no site, cara. Tá rolando muita coisa legal lá no site. Principalmente pra quem pega o MP4 a lei, né? Porque provavelmente alguém tá ouvindo esse cast porque pegou o MP4 do irmão, né? Do vizinho. Pois alguma é, coisa e não sabe nem o que é que tá se passando. E qual o site que esse cara acessa pra conseguir mais podcasts do Asila Cast? É o www.asileitor.com.br. Dá uma entrada lá que tem muita coisa, além do cash ainda tem muita coisa legal. Mas se ele não gostar de site, se ele gostar só do Facebook? Ah, ele tem o Facebook lá também. Você dá uma entrada lá no facebook.com/asileitor que a gente tá lá também. E no Twitter também, né, cara? No Twitter é mais fácil ainda, né? É só @asileitor. Olha aí, você segue a gente, vê as loucuras que a gente twitta lá, né, cara? E dos ouvintes também, né? Porque inclusive, essa semana, os ouvintes mandaram muita coisa interessante lá. Exatamente. Agradecer também a galera que tá enviando seus feedbacks pra gente, elogios, críticas. Muito obrigado, cara. A gente lê tudo, sempre que possível a gente lê. Inclusive as ameaças, né, também. E tudo que não for possível, a gente lê também, né? E só ressaltar também que no começo tu disse que esse programa era meio que uma homenagem ao Guanabara, né? Gustavo Guanabara, cara. O cara é muito gente boa. Eu conheci ele no EdTed, cara. O cara é gente fina mesmo. Eu não conheço ele, mas eu acho que esse programa ficou mais com cara de Gugu Liberato. Gugu Liberato. Olha. Se você sentir alguma semelhança nesse programa, com certeza é do Domingo Legal. Olha. Não tenha... Primeiro e-mail, Raul Barreto, 16 anos, vagal, LOL. Não, mas ele tá dizendo que ele tem 16 anos, é um vagal. É uma palavra em português que eu não sei agora, de vagabundo. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Fala, galera do Asileitor e do Asila Cash, beleza? Estou mandando esse e-mail para agradecer os podcasts que me fazem rir de madrugada. Já virei fã e ouvi quase todos os casts. Gostei especialmente do cast de MMORPG, pois jogo o jogo MMO Cabal há 9 meses e estou quase no level máximo, olha aí. E aí ele deu mole que ele devia ter colocado o nick dele aí, né? Pra quem quisesse jogar, falar com ele, né? Pois é, cara. Os cara comentando o Azila lá no jogo, né, Cabal. Cria um clã do Azila, né, lá então, já que tu já é quase nível mais. É, venho aqui pedir um favor também, lembram do Rodrigo Iron Man? Pois é, ele é amigo meu, vixe, meu irmão. Olha aí, meu, só os cunhados, né, aparecendo agora. É, parte dessas histórias eu presenciei e ele tem a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Eu até concordo, mas aquela do da Bermuda Fantasma... Será que foi verdade aquela ali? Pois é, a da Bermuda... Envia um e-mail aí, Raul, pra ver confirmando essa história aí. Se forem fazer um podcast de animes, chamem ele, pois nunca vi um malaca tão asilado nesse assunto. Aliás, cara, tem muitos ouvintes também escrevendo, perguntando por que é que a gente deu uma parada, né, de voltar a convidar ouvintes, mas na realidade a gente não parou, né? A gente só tá reestruturando aí a questão das pautas e, inclusive, muito em breve aí vai ter mais ouvintes. Quem sabe você, né? Olha sua caixa de e-mail. Ali. Vai estar participando do Azila Cash. Olha a caixa de e-mail, Twitter e Facebook também, né? Porque... A gente chama, pode chamar qualquer uma dessas. Se você perder, a gente chama outra. Próximo e-mail é do Bruno Cavalcante, de Cidade Gaúcha, Paraná, e estudante de Sistemas da Informação. Cidade Gaúcha é um termo interessante, né? Com a cidade. É, pois é, né? Tu já pensou no lado bom? Porque a gente tá alcançando Cidade Gaúcha, cara. Pois é. Cara. Esse cara daqui a uns dias ele pode ser o prefeito de Cidade Gaúcha, né? Então. Mas ele tem que espalhar o cast por lá também, porque é importante. Aliás, todos os ouvintes, né, cara? O segredo é o cara espalhar pro padre, mano. É. Se o padre começar a ouvir, pronto. É, se você está escutando esse cast, envie o cast pra 5 pessoas, né, cara? Isso. Uma coisa muito boa vai acontecer com você. É surpresa, mas com certeza será uma coisa boa. Mais uma vez, gostaria de parabenizá-los pelo cast que está cada vez melhor. O último que eu ouvi foi sobre histórias da casa do Telos e ri demais. O cast me fez lembrar da casa de um amigo meu que era bem parecida com a dele. Que na verdade, cara, eu acho que todo mundo sempre tinha o ponto de encontro, né, da galera. Pois é. É, sempre tem, cara. Essas equipes de caras muito loucos, sempre tem o cara, né? Ele diz aqui que a casa do cara também era uma terra sem lei. Essa semana eu vou correr para pôr os casts em dia. Corra mesmo, que o de futebol aí tá bombando ainda. É, pois é. E da última vez que mandei um e-mail, ele me candidatou a colaborar com o site. Então abaixo está um artigo que eu escrevi. Avaliem, critiquem e publiquem se gostar. Ele enviou o artigo aqui sobre o iPad. E a gente vai dar uma publicada, né? Pra ver se o pessoal gosta e tal. Inclusive, como o Joel Suc já disse, continua acessando o azileito.com.br. tem muita coisa nova e hoje em dia no Azileito, vamos dizer, acho que 70% do conteúdo que é postado diariamente é de fãs, né? Pois é, cara. Ouvintes, né, que vem do Azila, leitores e tal. E aproveite essa sua chance. O site, felizmente, tá sendo bem movimentado, né? Tá com a faixa de acessos diário razoável e você pode estar se lançando aí pelo estrelato via Azileitor, né? Verdade. E o próximo e-mail é do Wellington McGaren, 32 anos, São Paulo, capital. Olá, amigos asilados. Como é essa a primeira vez que escrevo pra vocês? Isso é mentira, né? Porque, sinceramente, eu acho que eu já li um e-mail desse cara. Eu acho que também, cara. Se não foi dele, foi um primo dele, só que ambos eram da mesma família McGaren. Conheci o Azila Cash há algum tempo e estive, como muitos, fazendo maratona, mas como um fanático por futebol, não poderia deixar de comentar dessa vez. Olha aí. Parabéns pelo cast, muita informação e com um bom humor de sempre. Só quero dar uma esclarecida no que se refere à fundação do meu glorioso e atualmente nem tanto, Corinthians. Olha aí, sinceridade, hein? O time inglês que inspirou a fundação do time se chama Corinthians Casuals. É um bom título, né? Os caras são os corintianos casuais, né? Pois é. Em 1910, esse time excursionava pelo Brasil e aplicava sonoras goleadas nos times existentes naquela época. Inclusive, um retumbante 10-1 no Fluminense. Alguns operários ficaram tão impressionados aí, que decidiram batizar o time que estavam criando de Corinthians. E o resto é história. Aí, aí, mano. Tu sabe que era um bocado de operários, porque naquele tempo de time de futebol era isso aí, né? Era um empresa que tinha 5-8 caras. Ah, eu libero vocês do trabalho se vocês tentarem jogar aquele esporte excêntrico, né? Pois é. Inclusive o Manel, ele tá tentando criar um time de futebol lá do trabalho ali. Inclusive o Manel também é operário, né? E vocês têm que dar um nome pro time do Manel ali. Vale lembrar que o time do Manel é de designers, né? Então... Pois é. Um time bem sugestionável. Atenção, emissoras da rede, para o top de 5 segundos. É, a brincadeira é o seguinte, a gente pegou várias notícias, aí vocês vão dizer se é verdade ou se é mentira a notícia. Vocês quem, mano? Os participantes, baitolo. Então, vamos lá. A primeira notícia que eu tenho aqui é a seguinte. Uma mulher matou um filho depois que ele pifou a TV de tanto ele jogar Nintendo Wii. Eu acho que a história é mentira, porque não deve ter sido o Nintendo Wii. Porque, como todo mundo sabe, o Nintendo Wii é um videogame mais casual. Se fosse um PlayStation 3 ou um Xbox, eu acreditaria. Mas o Nintendo Wii é muito difícil. É. Que ele é que tá achando? Doente, feito tu, mano. Passar 10 horas ainda no assim. Não, mas ele... Tá dando no videogame. Aí pronto, aí ele papoca duas televisões, né? Só uma não. Eu digo que ela deu uma facada nele. O Manel aí passa 24 horas, né, do WoW e... Fico trabalhando, trabalhando aonde? Eita, eu soube que quando tu mudou de emprego, uma das tuas primeiras perguntas foi se podia instalar o WoW lá no trabalho. Eita, tu acha que é verdade ou tu acha que é mentira isso aí? Já respondi, eu acho que ele deu uma facada nela. Ou ela deu uma facada nele. Não, mano, acho que é putaria isso aí. Pode não. Não pode dar, mulher, matar o menino com carro dele aí. Não é, a não ser que a leseira, ó, a leseira tava tão grande, aí ela tava drogada dentro de casa, aí quando ela apertou o botão do ligar na televisão, não ligou, ela ficou com raiva, rebolou a televisão pro lado, aí o menino vinha ao mesmo tempo, aí bush, matou o menino. O pior é que foi verdade, viu? Foi nos Estados Unidos mesmo, a mulher... Foi do Texas, mas, né? Essas doideiras, essas porras perturbadas de falta de juízo, só é lá nos Estados Unidos, né, essas porras. É só no Texas, mano. Essas coisas só acontecem por lá, mano. Esses maníacos de pegar uma metralhadora e sair matando todo mundo dentro do cinema, dentro do colégio, dentro de não sei aonde, só acontece por lá. Agora, a minha notícia é mais profissa. Vocês sabem que a Microsoft abriu uma montadora de Xbox aqui no Brasil, né? E com isso, o preço do Xbox vai cair, aliás, já caiu consideravelmente. Hoje em dia, você com 800 mangos aí, aliás, 700 reais, ou entre 700 e 800 reais, você compra um Xbox 360, né? É verdade. Não, eu só compro se for 500 pilas. Tu só compra usado, pô. A minha notícia é a seguinte, na festa de inauguração dessa fábrica em São Paulo, da Microsoft, vai montar Xbox, Kinect e tal, quem abriu essa festa foi o cara que inventou o Kinect, né? É. O Stanley Ipkiss. Stanley Ipkiss, olha aí. De Stanley Ipkiss, mano. Foi o Ronaldo, mano. Que o Ronaldo, isso? Gordão. O Ronaldo e o brasileiro que desenvolveu a parada do Kinect, o Alex Kipman. Que isso, era o Ronaldo? O fenômeno? Pois é, sim, o redondão ali. É isso. Ronaldo bola, mano. É isso, né? Eu acho que os caras deviam ter trazido alguém assim na... Mas o Ronaldo é gordão, porra, ele representa os gays. Os gays, não, mas os caras podiam ter trazido, sei lá, o cara que fez, o cara que desenvolveu o Halo, parada assim, ou então algum brasileiro famoso lá dos estilo States. Pelo Luz do Azileito. E tu, mano, tu acha que o Ronaldo e o maluco do Kinect estavam nessa abertura ou não rola? Eu acho que isso é uma bosta muito grande. Um incompetente desse bicho pra fazer uma parada dessa. Eu não entendo, acho que ele não tem nem, não sabe nem ligar um iPod. Aí tá lá nessa merda. Não, o cara do Kinect pode ser, mas o Ronaldo, o Ronaldo é putaria demais. É porque a negada gosta de avacalhar os eventos, mano. Esse bicho sempre vai só de putaria, né? Só pra comer. Acaba... contrata um evento desse, aí chama uma criatura que é totalmente oposta ao evento dessa, justamente pra criar aquela coisa estranha, entendeu? Porque o Ronaldo é tipo Manel, velho. Disseram que ia ter salgadinhos, aí ele foi lá, né? É. Botaram a hashtag, né? Fica que vai ter cough break, é esse bicho? Pera aí que eu tô indo, né? É, pois é. Não, mas realmente a notícia é verdade. O que Ronaldo isso? Compareceu ao evento. A justificativa, cara, eu acredito que porque junto com o Xbox e o Kinect, eles lançaram o Kinect Sport 2, né? Que tem, entre vários jogos, o jogo de golfe. Que pra quem não sabe, o Ronaldo aí se arrisca no golfe, né, também. E aí, putaria, velho. É o mais novo golfista da humanidade, é? Não é tão novo, porque ele já joga há muito tempo. Mas não deixa de ser uma celebridade, né, um cara famoso aí, envolvido com esportes, e fez a abertura aí do evento, e quem conferiu aí a abertura da fábrica, a inauguração da fábrica, pôde ver de perto aí o tamanho do Ronaldo. Agora eu tenho uma boa aqui. Sabe que no... teve aquele terremoto, né, lá no Japão, que destruiu tudo. Uma tristeza da porra, né, ali no Japão. Uhum. Depois que teve esse terremoto, teve uma avenida que ficou totalmente destruída lá no Japão. Aí o governo japonês, ele conseguiu reconstruir essa estrada em 2 dias. Uma estrada de quase 70 quilômetros. O que é que tu acha? Bicho, é doideira, né, mano? O que é que tu acha? Eu digo que se fosse aqui no Brasil, era só em 2020, né? Ainda bem que Deus sabe escrever, como é certo, por linhas tortas, né, mano? Porque se botasse um, como é, terremoto num país bagunçado feito o Brasil, né? Não tinha bosta de roda no país, né, mano? Eu concordo com a linha de raciocínio do Manel, porque, por exemplo, aqui em Fortaleza, há 15 anos que estão construindo um metrô, literalmente, e esse bicho tá previsto pra Copa de 2014 ainda, né? Então é humanamente impossível um ser humano reconstruir uma pista em 2 dias. Não, mas o problema não é humano, não. O problema é o brasileiro aqui. Lá é o Japão, lá eu não duvido de nada. Lá o Japão, tu acha que eles construíram a... Eu acho que sim, por causa que eu já ouvi estudo de reportagens dizendo que há certos locais lá, ou como é, cidades lá, que não param o funcionamento delas. As obras são 24 horas, é só trocando de turno. Os operários e não para. Fica de noite, madrugada e amanhece o dia a negada trabalhando. É, não, é mesmo. Eu digo que essa é mentira, hein? Eu ouvi falar nisso. Tá assistindo desenho animado demais. Essa é a minha notícia. É, de quebra, eu respondo a tua pergunta com a minha notícia. Ah, mas então tu acha que é verdade essa aí? É, eu acho que é. Eu voto para os japoneses. Mal. É, eu voto pela prefeitura de Fortaleza e digo que é humanamente impossível o cara reconstruir uma avenida em menos de 5 anos. Qual o pior? 5 anos. Não, o pior, cara, que a notícia é falsa. O Japão não construiu em 2 dias, né? Mentira, mas tu não quer me dar razão, não, uma vitória, mano. A notícia é falsa. Ela não construiu em 2 dias, mas construiu em 6, mano. Os bichos são doidos. Em 6 também, mano. Em 6. Em 6, Deus fez, foi o mundo, mano. Em 7. Pois é, mano. Uma notícia que eu vi recentemente, cara, que no... Não sei se é verdade, se é mentira, mas no Canadá, mano, os caras usam adesivos de buracos nas pistas pra poder diminuir a velocidade dos carros, mano. Isso aí eu achei putaria demais, mas isso aí... Eu acho que é verdade isso aí. Então eles botam tipo aquelas pinchação que parece ser real no chão, né? Pois é. A galera faz uns grifos muito doidos aí no chão, mano. Um grifo? Tipo, o cara vem andando na estrada aí, bicho, meu irmão, um grifo. É uma parada de grifismo aí, sei lá como é o lance. Só sei que é grifo, quer dizer grafite, né? É, mano, eu falei grifo sem querer, é porque é grifismo. É grafismo, melhor dizendo. Deixa eu dizer um aqui, já que tu falou aí de Japão. Tem também uma boa. Vocês se ligam daquele anime Akira, o famoso aí, que foi um longa-metragemzão de japonês doideira, que foi pintado toda a mão, né, e tudo mais. Os caras são quase escravizados, né, pra fazer esse filme. Ele é um ícone da animação. E vocês sabem que recentemente... O Akira completou 30 anos, né, a sua criação. Sim. Eles vêm em homenagem aos 30 anos da criação da animação Akira. A Bandai, junto com a Honda, criaram uma réplica exata da moto do Kaneda. Aquela motozona vermelha, mano. Caralho, bicho, é mesmo. Essa, né? Eu sei que eu vi, cara, a jaqueta do Kaneda. A moto, eu acho que não, mas a jaqueta eu vi. Mas a Honda... A Honda é da onde? Né? Do Japão também? Acho que é. Eu também acho que é. Então, eu não duvido nada, não. Acho que juntou a fome com a vontade de comer e fizeram. Se a Honda fosse europeia, era putaria. Não podia ser do Brasil, mano. Eu sei que eu vi a jaqueta porque ela tava custando $900 a jaquetinha vermelha do Kaneda. A moto eu acho que não. Acho que é mentira. Mentira, é doido. Acho que é mentira. Tu é um bosta mesmo. Eu acho que é verdade. Por que não? Motozinha ali, bem rasinha. Por que não, fazia. Né? Por que não, né? Moto bem rasinha. Todo mundo fazia compraria, ali. Né? Tu compraria até a moto do Kaneda? Eu acho que não. Eu compraria a moto lá. O negócio de moto do Kaneda aí. Ah, a moto vermelha, porra. Do Kaneda, velho. Não nasceu o nome daquele baitola, mano. Kaneda, porra. Só sei que eu comprava a moto que é do filme lá. Do Kaneda? E daí, eu comprava e é verdade. E aí? Na verdade, é da mentira. A Bandai realmente criou uma maquete da moto do Kaneda, só que não foi à venda. Eles produziram realmente só aquela jaqueta, né, do Kaneda em larga escala para ser vendida para os fãs. E a moto, a réplica da moto do Kaneda que foi produzida, foi só para divulgação. Ela não chegou a ser comercializada. Isso aqui é bom. Tem um filipino, cara, que ele fez uma mudança, fez uma plástica, cara, pra ele ficar parecido com um super-homem. Que é que tu acha? Ele botou a capa, foi atrás dele. Botou a capa atrás dele. O cara fazer uma plástica pra usar uma capa é realmente sensacional, né, Telso? Não, tu lembra daquele cara, o Christopher Reeves, o primeiro super-homem que fez o filme lá? Tô ligado. Sim. O filipino, o cara era todo morenozão e tal. Aí ele fez uma plástica, clareou a pele pra poder ficar parecido com o super-homem. E com o Michael Jackson, né, também. Também, né? Que putaria, doido. Tu acha que é verdade? Tava mal, não. Eu acho que ele devia ser preso porque as leis das Filipinas são claras. O cara que muda de etnia é condenado a espancamento, tortura e morte. É mesmo que o cara seja super-homem, né? Eu só sei que isso é mentira, mas não existe não, mano. Você acha que é mentira isso aí? Eu acho que é mentira porque o governo filipino não permitiria, a não ser que ele fizesse a operação com o Dr. Ray, né, lá nos Estados Unidos. Dr. Ray, é. Que dentro das Filipinas a negada não deixava, não. A chibata ia comer de esmola. E o pior é que é verdade, cara, essa notícia aí. Da onde? Ah, que merda é essa? Ele foi preso, hein? Certa língua, né? Ele foi preso, foi? Foi não, cara. O cara foi preso, tá, ele quer roubar a identidade do cara, mano. Olha aí a foto do cara, como é que ele ficou. Ela quer ver foto de baito. Clique aí, mano. O que é que tu acha? O que é que tu acha da mudança? Então, mas o cara aí, o penteado antigo dele, o penteado dele quando ele era filipino, lembra o mesmo corte de cabelo que tu tá usando atualmente, tu não acha não? Ai, Deus. O que é que tu acha, Théo, aí da mudança do cara? Isso aqui é putaria. Não, mano, tá doido aí, isso aqui tá errado, mano. Não existe não, macho. É verdade. Verdade, porra. Não, tá errado isso aqui, não tem como não. É verdade, porra. Como é que o cara vai mudar o queixo desse jeito aí, mano? Porra, meu irmão. É praticamente um outro crânio aqui, mano, outra foto, mano. De uma foto pra outra, praticamente isso é outro aí, crânio. Isso claramente é Photoshop. Tá doido, Photoshop, né? O cara teve o... Eu acho que o Zezé de Camargo, mano, fez aquele queixinho, tipo um buracozinho no queixo. Acho que foi ele. Sim, meu filho. Fazer um buraco na pele, eu faço com a faca. Cara, mas o cara pode ter feito a plástica, porra. Não, mas não. Ah, essa daí foi anulada. Foi anulada porque Photoshop não vale, não. Não, mas uma coisa é você fazer a plástica, porque aí vai mudar a pele, não o crânio da pessoa. Mudou uma parece que é outro queixo, mano. Não, o cabelo eu tenho que defender, porque o cabelo ali do super-homem, o bicho era se garantia. Salvou o meninozinho quando ele caiu lá na cascata. E o cabelo antigo dele? Cascato? As cascatas do Miagra. Cascata do Tiabra, mano, que porra é essa? O Miagra, doido. Tiagra. Miagra, mano. Miagra, mano. Aí dentro, mano. É putaria. Aí dentro mesmo, viu, mano? Tá com um veadagem muito grande, mano. Pode não, mano, essa porra. Eita, o que é que tu acha do quarto do cara aí? É o quarto, ó, putaria. Tu tá vendo? Eu digo que ele é um doente mental. Ah, mano, tu não pode julgar o cara, não, mano. As Filipinas, você fazer mal o julgamento dos outros, dá prisão perpétua, pô. É. Ah, tem outra notícia que boa pra ti, Théo. Um OVNI, ele foi avistado lá no Reino Unido, beleza? Só que... E aí ele tava aqui no Ceará, era? Não, o OVNI foi avistado lá no Reino Unido. Aí ele foi confundido com uma gaivota defecando em pleno voo. Xê. É justo. É idêntico, né, mano? Os caras tentaram derrubar o... A gaivota. OVNI. Foi. Vixe, a bicha só se esquivando, era ali da bala. Ligado com as metralhadoras de 50 milímetros e a bichinha só... se esquivando da bala. O que é que tu acha? Tu acha que é verdade ou é mentira isso aí? Eu acho que é muita mentira, ó, doido. Isso é com um avião, é? Um disco voador, mano. Não, mano, basta derrubar a parada com um avião. Não, mano, na pedrada, porra, nos tiros. Na pedrada? Vai, no tiro, velho. Se bem que derrubaram um helicóptero na pedrada, né? Então não tô duvidando mais de nada. Esse aí foi o Rambo, mano, que derrubou. Tu acha que é verdade ou é mentira? Eu acho que é... acho que é mentira. Eu também acredito que se for na pedrada, foi verdade, mano. Porque o pessoal do Reino Unido, esses bichos são campeão de pedrada olímpica, mas eles não iam dispensar uma gaivota, não. Putaria. E aí? E aí? É tu que diz, graça. Eu disse que é verdade, mano. Pior que foi verdade mesmo. Aí, acertei a primeira. É. Uhul. Eu tô invicto, hein, até agora. Pronto, essa aqui agora foi diretamente pra ti, ó. A notícia é a seguinte: World of Warcraft agora troca dinheiro real por dinheiro virtual. Caralho, que puta que pariu. E aí, só? Morreu? Acabou? Só isso. Tu acredita que o MMORPG mais famoso do planeta, depois de muitos anos, começa a permitir que os jogadores depositem dinheiro real pra ter dinheiro virtual do jogo, o famoso Gold, trocar reais por Gold. Caraca, vai ter uma porrada de gente saindo dos seus empregos, né? Não, eu acho que isso é mentira. Eu acho que é verdade. Por causa que o WoW não adota esse estilo de compras aí, por causa que eles não fazem a diferenciação entre o jogador que gasta com Gold pra ficar forte e o que não tem dinheiro e condições de ficar forte, porque os itens mais fortes são trancados pelo via Gold, né? Não, mas não é nem por causa disso não, mano. Os caras estão trocando dinheiro do jogo por dinheiro real, mano. É como se tu tivesse pago. Não, mas depende. Se for Gold é uma moeda separada do jogo. Não. Então... Não, é como se fosse no Gambald. O Gambald tem uma moedazinha lá. Gambald? Gambald, é. Aí... Então, aí a galera tem tipo um dinheiro separado, entendeu? Aí dá pra comprar os itens mais fortes com aquele dinheiro. Se for nessa intenção, eu acho que é mentira. Não, se for o dinheiro normal, o gold normal do jogo mesmo, que você compra, você vendendo item dentro do jogo ganha, normal, sem itens separados por esse tipo de dinheiro, aí pode ser que seja verdade. Eu acho que é verdade, mano, porque os caras estão... Já existe, né, um mercado negro dentro do WoW, o cara vendendo item, não sei o quê. O cara vende o... Mercado negro é sacanagem. Mercado alternativo, né, mais bonito. É menos pejorativo. Mas esse tipo de mercado já existe, mano. O cara compra por 10 dólares 1 milhão de golds ali, aí pelo menos é uma boa pra movimentar o dinheiro na Blizzard, né? Não, mas isso é mentira. Acho que é verdade. Até mesmo porque esse negócio de vender item, tu consegue o item e me vende, lá no WoW não dá pra fazer. Mas se for verdade, tu vai deixar teu emprego? Então não dá pra fazer essa porra não, por causa que muitos itens são Soul Bold, é um nomezinho lá. Você, depois que você recebe o item, você não pode trocar mais. E se for verdade, mano, tu vai deixar teu emprego atual pra poder viver só disso? Seguramente, mano, não pensaria nem duas vezes. Seguramente. Sai, Théo. Tu ainda tem dúvidas, né? Doido, é, mano? Aí. Eu já superei o WoW, mano. Peru, tá certo. O que tu tá fazendo agora? Eu tô assistindo as gostosas aqui. Aí. Não, mas essa notícia aí, ela, vamos dizer, ela é parcialmente verdade, parcialmente mentira. Ai, ai. Porque o que acontece é o seguinte, no WoW tem aqueles pets que a pessoa compra, né, que são os animaizinhos e tal, que auxiliam no jogo. E esses pets você compra por dinheiro. Só que no WoW, como o Théo diz, tem um lance que, por exemplo, equipamentos, eles têm um nome de não sei o que, Soul, que é como se o item fosse ligado ao espírito. Você compra aquele item vitaliciamente, é daquele personagem, não pode ser trocado. Agora, não sei se é uma falha ou é um... Ou a Blizzard não se incomodou muito com isso. Esses pets que estão sendo colocados à venda por dinheiro, eles podem ser vendidos dentro do WoW por Gold. E o que o pessoal está fazendo é justamente isso. Eles compram os pets na legalidade, não é nada ilegal, você compra, dá uma treinada no pet e tal, e depois revende por Gold. Que também no WoW é totalmente permitido. Ou seja, os caras criaram uma maneira aí de faturar Gold com dinheiro real dentro das regras do WoW, totalmente permitido. É, então o cara vira um personal training de pets, né? Pois é, e ainda enrica de quebra. Olha aí, ó. Essas porra desses pets aí não serve pra nada, mano. Quem é que vai comprar essa porra, mano? Por que é que tu tem dois, mano? Os pets que fazem alguma coisa, só os animais que os hunters capturam, mano. Aí eles atacam, faz tudo. Mas o pet do WoW que é só um animalzinho ré atrás do cara. Aí, ó o pet. É uma barata. Um rato. Oi, o que mano? É que uma barata vai fazer, mano? Um rato é má. Um rato, velho. Aí tem uns passarinhozinhos. Aí tem um robozinho. Se for esses aí, não faz nada. Quem gasta dinheiro com isso é mongol. Aí vem dizer que o cara tá andando aqui na rua e tal, com a barata nas costas dele. Aí tu olha assim pro cara e o que é que tu faz? O cara... A barata zona fica lá do lado dele, mano, andando no chão. A pergunta é o que é que você faz? Nada, olha, porra. É. Chora, né? Solta o áudio. Só tá assistindo o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? É verdade ou é mentira, Theo? Michael Jackson dormia com bonecas na cama. Essa daí é parida. Acho que é verdade ou é mentira? Essa daí só quem tem de 3 anos pra cá que talvez não saiba. 3 anos pra cá, como assim? É, porque quem acompanha a época da morte desse bicho, mano, sabe de tudo que aconteceu, não tem nem como. Não, não gosto de acompanhar a morte dele não, porque pra mim ele nem morreu. O Michael Jackson está vivo, né? É. Mas tu acha que é verdade ou é mentira que o Michael Jackson dormia com bonecas na cama? Que merda, né, doido? eu acho que sim, ó, doido. Por quê? Mas não duvidando dele, é por causa que o cara era... Gaguejou, hein, bichão? É por causa que ele não teve infância, mas o cara dormia com os brinquedos do lado. Não era bonecas em si, era um monte de brinquedo. Aí no meio tinha umas bonequinhas lá e tal. Não, mas a notícia diz é dormir com bonecas na cama. É porque a galera gosta de queimar o filme de quem faz... muito pelo bem da humanidade. Mas tu acha que é verdade ou é mentira que ele dormia com bonecas? Eu digo que ele dormia com brinquedos. É, tanto acho que é falsa a notícia. Eu digo que é meio lá, meio cá. Sendo que a galera bota só boneca só pra fuder a notícia, entendeu? É. E aí? Eu digo que é meio lá, meio cá. Essa daí não tem nem errado, e a notícia é verdade mesmo. Quando o Michael Jackson morreu, realmente foi encontrado, como o Theo falou, vários brinquedos na casa dele e no quarto dele, sendo que exatamente na cama dele tinham várias bonecas espalhadas, no boneca mesmo, assim, de pano, de não sei o que, pelúcia pela cama, debaixo da cama e tudo mais. E ele dormia com essas bonecas aí. Alguns... Eita, tu dorme abraçado com bonecas? Não, só com as gatas mesmo. Mais uma do Michael, tu quer mais uma do Michael aqui? Não, tu quer fuder o cara, mano. Não, mais uma do Michael. Quer mais? Aqui, ó. O rosto de Michael Jackson aparece em forma de cara de assada. É isso, né, galera? A galera quer ganhar dinheiro com a imagem do cara de todo jeito, né, mano? É, mas... O que é que tu acha? Eu acho que é mentira. Acho que é mentira. Eu acho, é com nariz ou sem nariz a forma. Sem nariz. Não, eu acho que é verdade, na verdade. Porque não. Quer ganhar dinheiro e tal, aí bota a imagem de alguém famoso e não, tal. Não tem aquelas paradas que o rosto de Nossa Senhora aparece numa folhazinha, o rosto de Nossa Senhora aparece na janela. Mas tu tá dizendo que foi uma aparição, não foi uma coisa pra vender. Não, o cara fez uma torta de carne, aí quando ele tirou, aí no lugar da gordura, na gordura seca, no fundo da forma, ficou o rosto do Michael Jackson. Tu acha que é verdade ou é mentira isso aí? Esse cara usava drogas? Ah, sim, sim. Essa pergunta aí é bem importante. Eu digo que ele tava delirando, esse baitolo. Ah, drogas, mas você dá certeza, não tem nem dúvidas. E ainda digo mais, eu só não vou dizer que foi o Telos, porque eu não vi ele com as mãos queimadas. Acho que é mentira, Tevo. Uhum. O pior é que... tem a notícia aqui, não sei se é verdade, eu não achei muito parecido não. Lembra muito bem o rosto do Michael, mas não sei, ó, e a foto aí, ó, da forma. É isso que eu ia dizer. A foto não tem nada a ver, quer ver? Deixa aí. Tu acha que é o Michael aí, tá? Nada a ver, pô. Tu acha que é o Michael aí, tá? Pra mim parece o Eminem. O Eminem? O Eminem, ó. Pra mim parece o Mike Tyson com o leão no olho ali, ó. Agora de rosto, bicho, parece também o Charlie Sheen. É isso, pior que lembra um pouco, se bem que o nariz dele tá destruído também, né? É, não, forma gordura assim, é bem. Da minha próxima notícia aqui, uma notícia que vai mexer com o universo do entretenimento. É, vocês sabem que os Simpsons, eles já estão aí no ar há vários anos, né? Acho que deve ser o desenho de maior continuidade, né? Tá, sei lá, 20 anos na televisão diariamente, né? Diariamente não, né? Semanalmente aí pro pessoal. E tá tendo uma polêmica, parece que nos próximos meses todo o elenco de dubladores dos Simpsons vai mudar. Caralho, bicho, que é isso? Porque vocês sabem que é um elencozão gigante, né? Cada personagem dos Simpsons tem sua personalidade própria e tal. E a voz é uma coisa bem característica que ajuda o cara a ficar imerso naquele universo dos Simpsons, né? Principalmente a voz do Homer, né? Pois é, cara. E o que tudo indica, nos próximos um mês ou dois, no máximo, todos os dubladores dos Simpsons vão estar sendo mudados. O que é que vocês me dizem? Tá que pariu, cara. Puta que bosta, né? Mas o Brasil, o americano, né, tá dizendo? Sim, sim, os dubladores americanos. Tá merda. O pior é que tem uma porrada de gente que consegue imitar aí o Homer Simpson. Né? Eu acho que é verdade essa aí. Essa putaria aí de... A greve, né? A greve. Redução de impostos. Bancos, né, e tal. Greve dos dubladores aí e tal. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade também. Por quê? Por causa que nenhum emprego hoje é certo. É porque te sacanearam no teu emprego anterior, né? Ela, do dia pra noite, pode perder o emprego mesmo. Isso é normal. Pois é, o que aconteceu é que realmente o pessoal ia trocar todo o elenco de dubladores. Vai ficar só o Homer. Nem o Homer ia escapar, porque os Simpsons tá sofrendo um problema aí de verba, né? A Fox em si e o orçamento de todos os dubladores ia cair em 45%, cara. Vixe, Mario. É um cortezão perto. Tu já imaginou, Théo? Teu chefe chega assim no outro dia e não, Théo, tu vai receber só metade do ordenado porque tu tá cagando pau aqui no escritório e tal. O que é que tu faria, Théo, se o teu chefe falasse isso? O bicho tá com medo do chefe escutar o cast. Contra fatos, não há argumentos, né? Tu ia dizer isso aí. Pois é, o que acontece foi que a Fox e a equipe de dublagem começaram a negociar. Os dubladores, muito malacas, pediram, não, mas então a gente deixa vocês cortarem 30% do salário, mas a gente vai querer os royalties em cima dos produtos do Simpsons. Ixi Maria, velho. Aí foi foda, a Fox brigou mais um pouco, eu sei que eles conseguiram fechar o acordo. Os dubladores vão se manter, parece que a Fox vai cortar só 30% do salário da dublagem, só que eles não conseguiram os royalties de... produtos derivados dos Simpsons. Os bichos daí são espertos, né? É porque tu sabe que depois que o Steve Jobs morreu, mano, todo mundo agora é meio visionário, né? Todo mundo quer ganhar o dele agora. É, né? O Diabos Day tá chegando, hein? Eu tenho uma aqui massa. A maior mulher linguaruda registrada pelo Guinness é uma mulher que tem uma língua de 25 centímetros. Que doideira. E ela é sogra, né, de alguém, provavelmente. Uma californiana, de 21 anos. Eita porra. E que é uma língua doida, viu? Tu se liga que 25 centímetros dava pra ela te estrupar, né? Na verdade, eu acho que era massa ter uma língua dessa, que as mulheres iam endoidar com uma parada dessa. E que elas iam sair correndo. Eu acho que é verdade. Poxa, mas 25 é muito grande, doido, não pode não. Quantos centímetros tem aquele cara do Kik? Ah, é o do animal do Kik, encosta no queixo, né? Abaixo do queixo, né? Na orelha, mano, não? Aí dentro, na orelha, é o doente. Não, até o queixo. Eu acho que é mentira. Eu acho que se ela não for uma mulher camaleão, é mentira também. Camaleão. A notícia é mentira, né? Aumentou só uns 20, né? É, a mulher não tem 25 centímetros, mas tem 9,75 centímetros. Mas tu deu uma esticada violenta, viu? Mas se eu tivesse dito que era 15, dava pra enganar, mas 25? Pois é, eu achei que 15 era até razoável, mas 25 foi putaria demais, mas já bem. Tem um cachorro aí que tem 11 centímetros de língua. Mas é um cachorro. A minha cachorra aqui tem meio metro de língua, bicho. Fala assim da tua mulher não, porra. Tem outro aqui de cachorro também. Teve um cachorro que ele foi morar no cemitério depois que o dono dele morreu. Não, essa aí também é verdade. Eu li essa reportagem também. Ah, vacilou. É, mas é verdade mesmo, cara. O cachorro foi morar no cemitério. Ah, tu sabe que o Chico Alves morou 3 meses num cemitério, né? Por causa da mulher dele lá. Foi não, mano. Foi também, tem essa história aí também. É isso. É, mas ele convivia mais no cemitério do que em casa. E aí, então, se a tua Husky morresse, tu ia passar mais tempo no cemitério ou em casa? Não, mas valeu, a gente não vai julgar, não. Quem cala consente, mano. Tá certo. Homem é condenado por não ter relações sexuais com sua esposa. Com certeza. Aí é um bosta, né? O cara dele. Aconteceu da França isso aí. Ou é porque a mulher. Ou então é porque a mulher é feia demais, aí o cara. Pô, tu sabe que a primeira separação do Manel foi por uma parada dessa, né? Ó, doido. O cara não queria fazer sexo com a mulher, aí a mulher chamou a polícia pro cara. Que merda, viu, mano? Só que ele casou com a porra dessa, mano. Tão feia. Eu digo que isso é verdade. Porque o cara alegou que a mulher era nesse estado, né? Mas não tinha como. Aí tu só falta tu me dizer que já que o cara não fez, os policiais fizeram o serviço, foi? Deram umas lapadas na mulher pra ela ficar feliz. Tá doido? Então, se tu fosse o policial, mano, que tivesse atendendo essa ocorrência, tu quebrava o galho da mulher? Eu quebrava se ela fosse gata. E se ela não fosse? Aí eu deixava ela no sofrimento. E se ela chamasse a polícia pra ti? E se fosse um homem? E se ele chamasse a polícia, Batista? Faria. Não faria nada, mas eu ia me embora, mano. Faria. Essa daí ficou engraçada demais. Vocês são gays, né, Edu? Não, mas essa daí tu tem que assumir que foi enxame demais, mas não sei. Quem tu acha? Tá engasgado, é desgraçado. O que tu acha? Eu acho que é verdade. Eu disse que é verdade, baitola. Vocês ainda estão nessa, mano? De verdade ou mentira, mano? A história já foi concluída, mano. O hotel termina abraçado com o cara lá. Aí dinheiro. Putaria. Ô, Manel, velho arrombado, né? Esse bicho. Essa história realmente é verdade ali. Mas tem também, mano. O cara tem 51 anos. É a mesma mulher da linguinha, é não? Não. Passagem de cometa afeta mercado internacional. Passagem de cometa onde, mano? Aquele lá que o a gente céu, viu pô. Com os olhos? Passagem de cometa onde? Não, essa daí tem relevância do Mandão, porque descobriram aí os cometas aquáticos, né? Quer dizer, aquele que deu pra ver com a olho nu. Sim, mano. Aquele último que passou aí. Não, mano, passagem de cometa vai afetar o mercado internacional. Vai. É. Vixe, então ele vai esbagaçar alguma cidade, é? Não. É por isso que o dólar tá disparado, né, então? É aquele que vai cair no meio do mar e vai matar todo mundo, né? Aquele dali é um satélite, mano, não é um cometa não, porra. Se for, cai, se for esse, eu acho que afeta mesmo, que aí vai abalar a economia de muitos. Esse satélite aí caiu na cidade do Isinobre, não foi? Sei lá, foi. Foi. Por isso que esse bicho deu uma parada de tuitar. É, tu acha que vai afetar até? E como é que tu sabe que vai ou não vai, macho? Como é que tu vai saber se a notícia é verdade ou mentira? Se a própria notícia é só uma hipótese, mano. É porque inventaram uma profissão chamada astronomia, mano, que tem como o cara prever esse tipo de evento aí. Aí dentro, mano. Eu tô falando é sério, da porra. Mano, eu tô falando da porra do. Não, doido, tô falando da porra do cometa, não, mano. O cometa vai vir. Eu tô dizendo se vai influenciar na verba dos outros, né? Galera do mercado econômico viu aí, vixe, mas vai vir um cometa passando por aqui agora, ó. Vamos aumentar o dólar. Pois é, mano. A única justificativa pra esse bicho não cair, mano. Mas tu tá falando em termos, em nome do turismo, né? Então vamos aumentar o real também. 2014 aí. Doido. Eu dei uma... se algum dia eu for prefeito, eu te nomeio ministro de finanças, viu? Tá ali, ó, o Manel chegando lá na reunião do BID aí. Vamos aumentar. Tô comentando o real porque a Copa tá chegando, né? Não sei o quê. Meu Deus do céu. Hasta la vista, baby.